54, obrigado. Azul 2788, chame centro Recife em 126, decimal 85. 1265, obrigado, até já. Passando 067 para o 050, voo 964. 964, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reduza para 2009, reporte no localizador. 10 no 3, após ITAP 2000 pés, chama no localizador, reduzindo 2, pode ser 210, voo 964? 210, sim. 210, 964. 4-3-2-2-3-0-6-2 no PLV, 4-33, no Terno, Salvador. Passada 2230, táxi via Pátio 1 no Índia, ponte para a torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Pátio Índia, 3-2-5-9-5, obrigado, bom serviço. Golf Mike X-Ray, Solos 4-2, ultrapassa Taxi Papá, faça 180 e aguarde para o ingresso na Taxi Papá. Perfeito. Avisou o contrato após o... a Papá ali pode entrar direto? Afirmo. Certo. Bilhete Bravo Delta, observe quem é, ingresse na pista no 735, reposta a linha de pronto. M320 baixou e travou? Agora. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus e no zero no. Lembre, pouso, pistão no zero, 6320. Boa tarde, o passageiro 2230, ponto espera para opção 90, sentido tráfego na final. Passageiro 2230, que a gente mantém o ponto espera. Vai lá, sim. Bravo Delta, até no possível esteira do Airbus que pousa, livre decolagem pista 1 no 7, vento no 50 graus 7 9. 1-8-9-5, voo 964, boa tarde. No IADS, será 1-0. Crime? É o gol 1964 ILS, pista 10. 1964, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando com 1964. China 6315, via Amanda, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador da pista 10. Oxalã 6320, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612, 6320. Não, travado, está livre o pouso, pista no 0, gol 964. Controle Salvador, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta. Contato radar na decolagem. Suba ao nível 1-0-0 na árvore. Até a posição árvore após em rota. 1-0-0, árvore após em rota. Livre do perfil. Suba inicialmente para o nível 060 na árvore. 060 na árvore, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta radial ideal de saída para conquista. Juliette Bravo Delta radial ideal para conquista, vitória da conquista. 252. Bem, está presente em rota, subindo inicialmente para o 060. Juliette Bravo Delta. Direto, direto em rota, subindo inicialmente ao 060. Juliette Bravo Delta. Delta Fox, prossiga. Mete o eco Delta Fox, acendo o código 0127, mantém-se em condições visuais. Já passou através de Vera Cruz. Eficiente. 1.500 pés. Reporte Paripe, o eco Delta Fox. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, sente, ingressa pelo corredor. Farol da Barra. Do litoral, reporte para a descida para 500 pés, ajuste no 013, guardião 07. Altitude confirmada. Sete, no 1000 pés, reporte no farol da barra a 500 pés, o guardião 07. Direito 21-1. Direito 21-1. Não recebo o transponder, faço uma verificação, mantenho no 1500 pés, eu posso parir, se é que eu estou da Solo Salvador, gol. 964, boa tarde, eu vou fazer a Foxtrot. Bono 964, boa tarde, táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10. Gol 1964. Modo, boa tarde, Bono 256. Bono 256, Informação em curso Aquilo, copia Natal, nível 370. Eu tenho informação, filho, estou aqui na posição 2, pronto para copo. Autorizado para Natal, nível 370, via Pêssego 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição de par. Controle em 120, decimal 8, aciona 5533 nos respondes. Autorizado Natal, nível 370, Pêssego 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição de par, 208, e o transponder 5533. Bona 256, correto, portão 2, chama pronto, pushback, se não me engano. Botana pronto, puxa acionamento, gol no 256. Solicita regresso. Aqui November Alpha 7, corredor forte no meu pé, reporte Interlagos. Marcará Interlagos a 1 no meu pé, o Índia November Alpha. Controle de Salvador, boa tarde. O passageiro 2230, decolou no perfil da Momo, boa tarde. Arbor Elétrico, 2230. Pede passageiro 2230, contato radar, sai da Arbor, suba nível 180. Arbor para 180. Delta 008 on Mari Arrival, transport level 070. Mari Arrival, descent 070, Delta 008. Vamos ver, Delta Front Cross na Vestal de Paris. Eco Delta Foxtrot, reporta a rotatória, visual como 7. Vai rotatória, usar a rotatória, usar a rotatória. Controle, Juliette Bravo Delta, 15 graus à esquerda para efetuar desvio. Xanem 6305, Antônio. Baixar para lá do Xanem 6305. Fogo autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 109. Livre pouso na 10, Xanem 6305. Pouso, faça uma verificação no seu transponder, não recebi em nenhum momento. Tá bem, senhor. Eu estava na manutenção, estava pensando que tirar o transponder aqui para ver se a situação, mas também não consegui. Obrigado. Sete, 500 pés, pra linha do litoral, reporte Ituaçu, Guardião 07. Eco Delta Fox, você já avisou com o campo? Ah, tranquilo. Temos torre 118-900, Delta Fox. 118-900, para a torre, graças, boa tarde. Boa tarde, eu só tenho Eco Delta Fox Trot, visual com o campo. Eco Delta Fox, autorizado final da 7, reporte final de 3 milhas, Eco Delta Fox. Reporte final 3 milhas, Eco Delta Fox Trot, por favor. Eco Delta Fox Trot, poderia confirmar sua posição agora? Vai te chamar agora, Delta Fox Trot. Quente. Santana, 5 sala 56, libera a direita, sala 1211. 1211, Santana 3250. 0 Pro Adelef, quadra presente. Voa Elefa, passarela 2230. Ciente, pouso autorizado, pista 17, vento no 40 graus, 11 nós. Autorizado, pouso na frente, essa data faz frente. Qual parte que segue após o pouso, Delta Fox? 45 da hora de batalha. 45, Ciente. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Alex. Controle, alguma coisa que você vai coordenar com o centro Recife, a Pilar ou Vitória da Conquista, para minimizar nosso atraso? É o 432-230. Aguarde inicialmente na Pro de Alefa, temos tráfego no setor. Ciente, 2230. Salvador, Índia November Alpha, ingressando no corredor Interlagos. 7 Índia November Alpha, reporte rotatório, visual com campo. Reportará rotatória, visual com campo, Índia November Alpha. Go 2008, traffic 11 o'clock, 10 miles, passing level 040 to 060 westbound. Roger, go 2008, descent to 070. O Bravo Delta, Gilete Bravo Delta, tráfego 11 horas, 9 milhas, no Boeing 737, livrando 10 mil para 7 mil rumo ao Nordeste. Ciente, Gilete Bravo Delta. Torre 1-1-8-95, aciona 0260 no transponder. Rumba 24, apenas confirmando 120.8 frequência do controle em Salvador. E reporta quando pronto para acionamento, parte militar, Rumba 24. Rumba 24, cotejamento correto, parte militar livre acionar, reporta ataque. Rumba 1256, pushback acionamento, posição 2. Luna 256, coordene com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Avianca no 04, autorizado, reporta táxi. Entra após coordenação da liberal de pushback, Luna 256. 2008, my arrival, descent to 2000 feet, Grenade 1013, report to localize runway 10, clear for ILS. Descent to 2000 feet, clear for ILS. Expiry procedure, running 10, go 2008. Final, Serra Índia com Índia, Mike, Gilete Romeu. Gilete Romeu, 7, frequência livre. E base pro final, povo Grael, Guardião 07. João 07, fique atento à movimentação no pátio 4, reporta no solo controlado no 50 graus, 109. Será controlado, 7. November Alpha, chame torre 1-1-8-9-5. Chamar a torre 1-1-8-9-5, Índia November Alpha. Rotatória. Índia November Alpha, reporte na rotatória. Passará na rotatória, Índia November Alpha. Pode bom, será presente para o 50-185. Bom, 50. A 24 decola a partir da interseção hotel, prossegue capitão 90. Gente, inicialmente táxi até o ponto de espera da hotel. Na hotel, reporta para o cruzamento, ajuste no 0 no 3 agora, rumba 24. Aqui é para o táxi, o gol 1256, 1110 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Bola 256, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Se via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. 0, como sinal, 432230. 60, reautorizado, sobre mantenha, mantenha da Prodialessa. Autorizado 60, mantendo elétrico, 2230. Salvador, good journey, afternoon, azul 4116. Temos a Doralça na rotatória, visual com campo. Approach, azul 4116. Azul 4116, on AMA arrival, descent to flight level 050. Cap 050 and Mare approach, azul 4116. Perfect, Mare arrival. 4, informação agora em curso a Lima, mudança no ajuste no 0 no 3. Prepara a saída Momo, transição VATAP, aguardando cópia. Momo, VATAP, aguardando cópia. Monta, espera, não no 0. Gol no 256, ciente, tem condições de alinhar e decolar, sem parada. Não, negativo. Ok, gente. Mandei o ponto de espera. Mandei o ponto de espera, então vou 1256. 56 com 0, autorizado, ingresso e decolagem, pista 120, vento no 60 graus, 109. Ok, ingresso e decola, gol 1256. Oi, tá na chave. Pela esquerda, aguardando autorização para a final da 17. Espera na Vexel da NMA, conclua a história esquerda, Índia November Alpha. Rumba 24, autorizado ingresso Juliette, Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, só por gentileza, confirma o POB. Salva aí. 7 pessoas, POB 7, ingresso pela Juliette, Índia. No ponto 0190 no 8 decimal 95. Afirma, um bom voo, rumba 24. Azul 27 no 4, copia. 7 no 4, copia. Autorizado para barreiras, nível 1 no 60. Decola da 1 no 0, curva esquerda após decolagem no perfil da saída Momo, transição VATAP. Após em coordenação com o controle em 120 decimal 8, aciona 5545 no transponder. 27 no quadro, autorizado, barreiras, nível de voo 160. Decola 10, curva à esquerda, mão, uva, tap, 1208, controle 5545. Azul 27 no quadro, correto, 43, mandando pushback, acionamento. Agora pushback, acionamento, azul 27 no quadro. Curva 24, gente, mantém o ponto de espera. Float 008, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 9 knots. Clear to land runway 10, go 2008. Dois cinco meia, decola 08, controle no 208. 208, boa tarde. Bruno 885, após Monf, dessa via chegada para 2000, ajuste 9093. Após Monf, sete via 1003, com 885, até 2000. Controle, boa tarde, Bruno 256, decolando a sua escuta, 1600 metros. 256, contato radar na decolagem, suba via, saída PUCA, vigilância. Subindo vida, via, saída PUCA, vigilância, Bruno 256. Não pode prosseguir para 107. Índia November Alpha afirma, autorizado final do 107, aguardando autorização para pouso. Final autorizado para 107, aguardando autorização para pouso. Índia November Alpha. November Alpha, pouso autorizado, pistol no 7, vento no 50 graus, 9 nós. Pouso autorizado para onde é November Alpha? Pode repetir o altímetro, por favor? Confirme? Altímetro. 1013, 10 no 3. Obrigado, melhor November Alpha. Puma 24 ali, mantém pistol no 0. Puma 24, me escuta. Ali, mantém pistol no 0. Float 008, underground jet 10, contact sinal Salvador ground 121 small 1. 121 go 2008. Comba 24 ao alinhar livre decolagem, vento no 50 graus 8 9. Livre decolagem. Float 008, good afternoon, check by Alpha Juliet Gate number 9. Negativo, mantém o perfil da chegada. November Alpha, Soloso no 1, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. November Alpha, reportado, pista. They're setting 1013 Azul 4116. Rumbo 24, decola ao Zona 2, controle no 208. Controle no 208, grato. Controle Salva-Rua, 1, 2, 4. 1, 2, 4, autorizado sair da Conde, submantenha 090. Na Conde, ascendendo para o 090. 1, 2, 4. Voo no 885, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, informe estabilizado. Estará estabilizado, voo no 885. Então, Juliette, Bravo Delta, na escuta? Na escuta, Juliette, Bravo Delta. Serviço radar terminado, chame para informação de voo e alerta, 1288, antena 1353. 1288-1353, Juliette, Bravo Delta. Zofalo 116, descendo e mantém 2000. Clear, LS X-Ray Approach, 1-0, report established, localizer. Descent 2000, report established, 4-1-1-6, as well. Livre, puxa, ataque. Livre, Bono 256, vai passar 170, chame Recife em 126, decimal 85. 12685, Bono 256, passando. Estabilizado, com 885. 885, complete final, e ele é essa que se rei, chame a torre no 895. 895, 885. Azul 2714 para o táxi com 57 de PLB, 4 horas de autonomia, alternando Palmas. PLB 2714? 157. Baixo 3, baixo principal em de Alfa, ponto espera no zero, torrindo noite, decimal 95, altímetro padrão 1013, então bom voo, boa tarde, 27 no 4. 7 no 4, livre. Índia, ponto espera 295, uma boa tarde. 1895, so long, 4116, Azul. Voo no 164, dessa via para 2000, ajuste na 093, informe localizador e LSX Ray, pistão na 0. 2000 na 093, vai botar estabilizado no ILS no 164. My landing clear. Stand by clearance, Azul, 4116. Direito no 211. Direito no 211, boa no 885. O azul 2714 dirigido, ponto espera no 0 pronto. 2714, feito, mantém o ponto de espera. Tem 2714. 4116 cleared landing May 10 winds 150 degrees 8 knots. Clear landing Azul 4116. Serra, confirmando o destino Manati, meu pé. Serra, Manati, meu pé, zona 7, decola, curva direita, ingressando no corredor Axé. Aciona o transponder 0135. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Controle, hotel direto Serra, confirme o pessoal da borda 144. Got that 2-1, leave an extra right, contact ground, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, decimal 1, Azul 4-1-1. Pegando desvio 5 graus também, tá voando duna agora. Salvador, Azul 4-1-1-6, livro, boa tarde. 4-1-1-6, boa tarde, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3. Delta 99. 794 livre decolagem. Paulo Salvador, muito boa tarde, assinamento 6142 com a Lima. Com a Lima para Recife 390. 350, autorizado, 6142, igual a corda nação 390, prepara a subida Puca. Aceito 6142. Aceito 350? Afirmo, 6142. 42 Recife aprovado, nível 350, via Pesulo 17, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. 6142, autorizado Salvador Recife, nível 350, via Pesulo 17, decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5566 e o controle 120 decimal 8, acionário 6142. Parece 6142, chame pronto, pushback. No 4, decola 23, controle no 208. Controle 208, azul. Controle cordial, boa tarde, azul 27104. Azul 2794, boa tarde, autorizado via saída Momo, suba para o nível 1960. Via Momo É o Juliette Terra, decola 24, controle no 208. Controle no 208, é o Juliette Terra. Oi, papá, para Serra Novembro, Delta Hotel, nível 085, correto disponível. Prossegue após direto, conforme rota do plano de voo. Decola da 17, curva direita, ingressando no corredor Axé, litoral sul, mantendo restrito 1000 pés até o final da barra ou liberação do controle. Aciona 5141, controle Salvador 1208, torre 1 no 8, decimal 95. Sua direta? Prezado direto Maranti, reporte 20 milhas afastado. Reporte areia, pode descer. Para acionamento táxi, chama torre 10895, altímetro padrão no 0, no 3, então bom voo e boa tarde, papá. Reflete final, ILS FC Rei, chame a torre 1895. 1895, voo no 1964. Salvador, boa tarde, gol 1964. Gol 1964, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Pouso, pista 10, gol 1164. Salvador, eu acionando a 315, boa tarde, informação de concentração, Guarulhos. 315, só um minuto, cópia prepara da El. Uno 64, solo 29, libera a direita, solo 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1. Escolhi Salvador, com azul 2714, a possibilidade pro direto Barreiras. Autorizado Barreiras. Presidente Barreiras, grato, azul 2714. Número 4, boa tarde, vem Alfa, recorte na cidade de Juliette. Alfa, cidade de Juliette, bom, número 4. Da 6315, cobre Guarulhos? Estou aprovado. 315, Guarulhos, aprovado 360, Pezulu no 0 até Papa Alfa Índia, Piraí, após direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Umbade, após o Pezulu 44 até Pagog, e após Confort, decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Aqui autorizado Salvador, nível 360, Pezulu 10, Piraí, Umbade, Pezulu 44, Pagode, Nicola da 10, direita, da El, Leda Mótima, 546 e 208, controle 63. Paz, 63 no 5, portão 4, chame pronto, pushback. Aqui está Juliette, bom, no momento 4. Juliette, portão 07, igual no 64. Destaque, Juliette, 07, igual no 64. Papa Romeu, Charlie Papa, Charlie Papa. Aguarde para o táxi, que Charlie Papa. Autorizado o táxi até o Apapá, o Whisky Charlie Papá, autorizado. Gente, mantenha a regra de voo visual, frequência livre, o teu gerenciar. Outro instalador, boa tarde, Xenia 3326. Xenia 3326, é possível. A 20 milhas de Corão, após voa, pode voar Mária, após Corão, 6326. Após Corão, vou em Mária, aguarde contato no radar. Após Corão, vou em Mária, 6326. 2-4, controle. Dá 4 milhas de Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 1203. Autorizado ingresso, pistão no 7, reposta a linha de pronto, Whisky Charlie Papá. Prossegue 500 pés, recolando ao 17, curva direita, ingressando litoral sul, até 20 milhas, em regresso. Aciona o padrão 01-14, controle 120.8, torre 1-8.95. 01-14, de fora da intercept, curva direita. 10-3, Mike, Golf Mike está com 03 a bordas. Aqui. Uma torre 108-95 para acionamento e decolagem, altímetro 0-13 padrão. Então, bom voo e boa tarde, Mike, Golf Mike. Mike, está confirmando o controle, 123. 1208, 120.8. Leve no portão 5, né? 142, chame táxi. 16 milhas, sudoeste de Salvador. Vigilância, autorizado descer e manter 4 mil pés. Em Mari, intercepta a chegada a Mari. Está cancelada a restrição de altitude em SAP. acionamento e um parede de destaque. Se confirmando, liberada a restrição de altitude aonde? Cancelada todas as restrições de altitude. Ok, canceladas todas as restrições, então o 863-26 está livrando lindo agora. Charlie Papá, livre decolagem pistão no 7, vento 160 graus, 99. Mônica, autonomia de 5 horas e alternativa do caminhão. Escofe, Mike. Padrão no 013, então vou e boa tarde, mestre 315. De Alfa, 013, considera 295. Zulu November, está em contato com o radar 56 milhas de Salvador. Toma ajuste 1013, tem intenção de pousar na 35 ou na 17? Tem, então mantenha direto, farol de Itapuã, chame ideal de descida. Michael, firma que visual com o tráfego decolou à frente, vai manter inicialmente no meu pé, no corredor Axé? Michael, firma que tem condições de manter separação visual com o tráfego? Afirma. Autorizado decolagem Mike, Golf Mike, vento no 60 graus, 10 nós. Isso é, Zero, chama centro, frequência 2685. Centro 2685, 2714, abordagem.